quanto eu chorei, derramado aos teus pés, quanto eu clamei, meu Senhor. Na adoração que eu fazia em meio à dor, o teu coração me ouviu. Muitos não entendiam a razão de eu insistir assim. É porque eu sentia que Deus de mim cuidava e em mim gerava um sonho bom, bem maior. Quando eu chorei, em meio à dor, o teu coração me ouviu. Muitos não entendiam a razão de eu insistir assim. É porque eu sentia que Deus de mim cuidava.